esforço se esforçou. Deu tudo que era livro, sonhava em ser doutor. Para criar o seu filho, nem pude imaginar meu filho na marginalidade. Ou até pedindo troco no centro da cidade. Sonhava muito alto, pensava em ter um trampo legal. Foi batalhando, estudando na moral. Completou 18 anos, tava amadurecendo. E dentro da cachola, ideias desenvolvendo. Corria atrás do trampo pra lá e pra cá. Todos os dias, o dia todo, nada de relaxar. Botava currículo em tudo que era empresa. Achava que no fim do túnel tinha uma luz acesa. Pode crer que tinha, mas não que o cara imaginou. Querendo prever o futuro, o cara se enganou. A luz que existia era muito diferente. Ele desempregado, seu filho um delinquente. Eu vou contar, tintim por tintim, a história de um nordestino conhecido por Davi. Era um irmão meu, cara criado na favela e nascido no morro de casa amarela. Batia bola com lindo, parceiros de ataque, e sabia jogar um velho futebol arte. Mas isso era diversão, queria mesmo estudar. Calculava o futuro, vejam bem no que vai dar. Conhecer uma garota, começar a namorar. Ela engravidou, agora o bicho vai pegar. Já tava pegando, a barriga tava crescendo. Ele desesperado, seus sonhos foram morrendo. O cerco se fechava, a criança já tinha nome. Se for menino, se chama Lucas, se for menina, é Simone. Tic-tac, o tempo não parava de passar. E o Davi de porta em porta, querendo trabalhar. 9 meses se passaram e ela pariu. Nasceu o Lucas, futuro craque do Brasil. Será que é? Com o seu pai desempregado, sem um tostão no bolso pra comprar seu leite em saco. Pôs tudo que o moleque tinha, a comunidade deu. Modéstia à parte, somos unidos, graças a Deus. Periferia, lugar bom, será que é? Tu pode ser o rei do tráfico, o rei como um Pelé. Se tiver sorte, teu talento vai explodir. Mas se não tiver, não passarás de outro Davi. Periferia, lugar bom, será que é? Tu pode ser o rei do tráfico, o rei como um Pelé. Se tiver sorte, teu talento vai explodir. Mas se não tiver, não passarás de outro Davi. Estudou, se esforçou, lutou pra cacete. Só pra ter seu barraco, não precisava um palacete. Um rango pras crianças, uma cama pra dormir. É, a vida é assim, cheia de treta, de malandragem, pode crer. Hoje tu caça, amanhã a caça já é você. Vejo o Davi, cara do bem, cheio de meta. Mas o destino foi um covarde e lhe pegou uma peça. Viciou-se em crack, maconha e cocaína. Chegava em casa doidão, batia na sua boizinha. Começou a traficar o meio de se sustentar. O negócio foi crescendo, comprou logo um TA. Nas esquinas e nos becos começou a meter parada. Roubava até o salário mínimo de uma velha aposentada. A ambição foi tomando conta da sua mente. E o cara foi ficando cada vez mais inconsciente, se entregando às drogas, bebidas e a pilantragem. Mergulhou de vez no mundo da traquinagem. É, a vida é assim. Pare e pense, não siga o exemplo de Davi. Periferia, lugar bom, será que é? Tu pode ser o rei do tráfico, o rei como Pelé. Se tiver sorte, teu talento vai explodir. Mas se não tiver, não passará de outro Davi. Periferia, lugar bom, será que é? Tu pode ser o rei do tráfico, o rei como Pelé. Se tiver sorte, teu talento vai explodir. Mas se não tiver, não passará de outro Davi. E assim foi se acabando a vida do Davi. Um cara humilde, trabalhador que só pensava em ser feliz. Mas nem tudo é do jeito, do modo que a gente quer. Foi Deus que fez o chão que tá debaixo dos seus pés. Não faça planos, nem projetos de vida. Pois tudo pode dar errado nessa sua investida. A vida é assim mesmo, cheia de caminhos. Hoje é um mar de rosas, amanhã um deserto de espinhos. Pense no futuro, mas viva o presente. Não deixa a ambição tomar conta de sua mente. Não pare de lutar, perseverar, correr atrás da sua meta, do seu futuro ou algo mais. Seja otimista e continue na luta. Lutar sempre, perder talvez, desistir nunca. Esse é o lema que pregamos por aqui. Lute e não desista, persevere até o fim. Pois quem sabe um dia serás feliz. E o seu destino, diferente de Davi. E foi ficando conhecido por seus atos de otário. O dia tava adiantando e os PMs lá chegaram. O pegaram de flagrante com um revólver na mão. 20 anos de xadrez foi a sua punição. Vendo o sol nascer quadrado, fazendo curso de leão. Hoje ainda cumpre pena, mas aonde só Deus sabe. Se no seio de Abraão ou até mesmo no Hades. Onde tanta angústia, na cadeia ele morreu. Não se sabe se subiu, não se sabe se desceu. Só se sabe que mais um brasileiro na miséria padeceu, padeceu, padeceu, padeceu. Periferia.